Eu só sei dizer: amo você, quero você, adoro você. Amor, amor, amor da minha vida, você me deixa louca de prazer. Faça o que você quiser comigo, eu estou entregue pra você. Nunca senti tanto desejo, te levo pra cama, te mato de beijos. Entre nós é proibido, tudo entre nós faz sentido. Eu só sei dizer: te amo, amo você, te amo, quero você, adoro você. Amor, amor, eu só sei dizer: amo você, quero você, adoro você. Noite, noite, mal que eu passei, eu te esperei e você não veio. Sempre que eu te procuro, você não está aqui. Sei que já está com outro e já foi se divertir. Está chegando o fim do nosso amor. Foi tão gostoso enquanto durou. Te quero mais, chega de sofrer. Vou viver a vida sem você. Não te quero mais, chega de sofrer. Vou viver a vida sem você. Está chegando o fim do nosso amor. De sofrer, vou viver a vida sem você. Não te quero mais, chega de sofrer, vou viver a vida sem você. Noite que eu passei sem você, yeah, yeah. Noite que eu passei sem você, yeah, yeah. Noite, noite, noite, mal que eu passei, eu te esperei e você não veio.